Boa noite. Boa noite. Muito prazer. Meu nome é Francis. E a mensagem de hoje vem do Arcanjo Mistrael. Eu já canalizo mensagens dele já há muitos anos. E ela começa dessa forma: há muito estamos lutando ferozmente e ininterruptamente com as falanges trevosas que tudo tem feito para desestabilizar o trabalho de várias casas espirituais que incansavelmente vêm incentivando e desenvolvendo o exercício da reforma íntima de seus integrantes, bem como instruindo-os profundamente no estudo mediúnico. Ser médiuns, todos são. Porém, há vários tipos de mediunidade, com especificidades diferentes. Por isto, é importante que sejam estudadas, a fim de ser bem utilizadas ao máximo por seus usuários. Ler e estudar livros espíritas é muito importante. Entretanto, não se limitem só a eles e a um só autor, pois a espiritualidade abrange tudo, desde a natureza, as plantas, a yoga, a meditação, a teosofia, a grande fraternidade branca, as religiões, a astrologia, a astronomia, até a física quântica e a astrofísica, que nos reconecta com o vasto universo em que planetas e estrelas estão inseridos. Tudo, o todo é tudo. Deus é tudo, e todos nós somos seus filhos, e aqui estamos para ser instrumentos da sua obra. Sim, todos são centelhas divinas, e têm o compromisso de estar preparados para esta eterna luta. Qual luta? Do bem contra o mal. Como estar preparados e blindados contra os sutis ou incisivos ataques do mal? Vou repetir a pergunta. Como estar preparados e blindados contra os sutis ou incisivos ataques do mal? Além de estudar e ler sobre tudo, precisam praticar o que aprendem com muita seriedade e responsabilidade, compreendendo, respeitando e amando a todos sem julgar. Mister se faz que jamais deixem que fama, sucesso, dinheiro, soberba e principalmente seus egos lhes subam à cabeça. Discriminar irmãos, nem pensar, pois, como encarnados que são, são totalmente imperfeitos, com vícios e maus hábitos, os quais ainda têm muita dificuldade de se livrar. Daí a importância da ininterrupta reforma íntima. Sim, estamos insistindo em bater nesta mesma tecla, porque a mudança se faz de dentro para fora. Parem um minuto e pensem bem no que vocês necessitam se modificar para atingir o estado de pureza. Quais são os maus hábitos e vícios que os deixam vulneráveis aos ataques dos magos negros e seus acéclas? Quando a reforma íntima é feita, a faxina espiritual se acelera, até que toda negatividade, desvio de caráter, possa existir dentro de você. Vou repetir, desculpe. Quando a reforma íntima é feita, a faxina espiritual se acelera até que toda negatividade e desvio de caráter que possa existir dentro de você sejam removidos de forma consciente, por vontade própria e por você mesmo. A reforma íntima faz com que passem a ver o mundo e entender seus semelhantes com os olhos do coração, porque promoverá a abertura do seu chakra cardíaco, o qual, ao desabrochar em sua plenitude, faloizão vibrar amor incondicional do Sagrado Coração de Jesus. Filhos muito amados de Deus, estamos e estaremos ao seu lado sempre para ajudá-los a evoluir, porém, a iniciativa é sua. Sejam determinados no seu querer, fortalecendo a sua fé e nela perseverando, para assim nos deixar guiá-los pelos caminhos da luz e do amor. Arcanjo Mistrael. Acho que a mensagem veio finalizar o que aconteceu no início, a Caixinhos, o Pedro, e fechou com chave de ouro o trabalho do dia de hoje. Boa noite e obrigada.